Na Bíblia Sagrada encontramos várias passagens quando Deus visita um dos seus servos, quando Deus visita a sua igreja. E eu sei que Deus visitou muita gente aqui nesta noite, e visitou lares que estão nos ouvindo neste momento. A visita de Deus só traz bênçãos, vitória, salvação, cura, transformação de vida. Visita de Deus! Aleluia! Cantem conosco! Ah, anjos passeando em nosso meio ao redor, anjos enviados por aquele que é maior que todos os anjos e preenche terra e céus. Cantem! Um olhar de fogo contemplando a multidão, um toque divino há em cada coração. É Deus visitando o seu povo que e é fiel. Deus, eu te peço por favor em nome de Jesus, faz resplandecer em cada rosto tua luz, para que nós brilhemos em meio à escuridão. Com um fogo que não se consiga apagar, e que os anjos levem a ti o nosso coração. Glorifica! Deus está visitando a sua igreja! Ah, anjos esperando tua boca se abrir, anjos esperando tua lágrima. Tua luz, para que nós brilhemos em meio à escuridão.